Индии, которые не выезжали в Сибирь, очень трудно выезжали на Крым. Bom dia. 5021. É colado? Não, não vou não. 5021, contato com a banha do colado, separa o número 340 via 11, pressão múltipla. 340, campo 1 via Fátima, azul. 5021. Pelo 633, comissão 35, sequência 28, sinal 35, alterna, 23, sinal 0. Para 2500, qual é o seu Pode ocupar o meu pé.

Alfa Lima, pousando o teste. Thank you. Sobre o animal, não, ainda quero convosco. Até as traças reservadas. Eu tenho 3-0, Avoluno, elevo fazer possível autorizar por onde elétrico, voo no 4-4? No 4-4 não tem interesse a saída. Fazer a saída guardando o voo 1-4-4. Eu vou no mais que tenha dúvida, para dois ou três atividades com o sistema de elétrico, tem a contabilidade. O hospital está com o início da aeronave. O espaço mantém a 25007, direto em São Paulo, a última cena 0-3. E o São Paulo está com tudo. São Paulo está com o código 0123, confirme o tipo de equipamento que fez a borda de altitude. Alfa, como você pode conferir a via corredores ou direto no São Paulo? 5005, me chamo Mundo de São Paulo. É o Romeu Vitor 10. Alfa, tráfego 10 horas, 9 mil, leitão moeste, passando 1.807, em seguida para o nível 105, time 182.

35, decoração para 70 metros, fuse à direita da proa 240, pelo menos será a radial 210 do meu escorredor. Para 6, 6, 8, 9, 9, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4.

uma saída no controle de aproximação. Para mim, 6, um bravo 92, papai.